que escuta a voz da razão e assim sempre está na solidão. Esse coração bandido sempre se apaixona sem querer, vive amores proibidos, desses tão difíceis de entender. Esse coração bandido sempre se apaixona sem querer, vive amores proibidos, desses tão difíceis de entender. Isso é calipso. Complicado coração, cheio de vontades e desejos, nunca escuta a voz da razão e assim sempre está na solidão. Complicado coração, cheio de vontades e desejos, nunca escuta a voz da razão e assim sempre está na solidão. Apaixona sem querer, vive amores proibidos.